Tá de bobeira, sangue bom? Esse é o DJ Daniel Vídeos. Sente o gravão. Vem aqui, vem a potenha, vem aqui, bota a cara. Vem aqui, vem a potenha, vem aqui, bota a cara. Vem aqui, vem a potenha, vem aqui, bota a cara. Vem a potenha, potenha, vem aqui, bota a cara. Esse é o DJ Daniel Vídeos. Tá de bobeira, sangue bom? Bota a cara. Vem aqui, vem a potenha, vem aqui. Bota a cara. Vem aqui, vem a potenha, vem aqui. Bota a cara. Vem a potenha, potenha, vem aqui. Bota a cara. Tá de bobeira, sangue bom? Esse é o DJ Daniel Vídeos. Bota a cara.